de cada página virada. A vida surpreende, aproveite os momentos. Não tenha medo de amar, cada instante é único. Vamos nos encontrar. Livros de romance, histórias pra contar. Esses dias são preciosos, vamos celebrar. Na cidade, descobrindo um novo. Amizade sincera nunca é um fardo. Risos e conversas que só a gente entende. Cada página virada, a vida surpreende. Aproveite os momentos, não tenha medo de amar. Cada instante é único, vamos nos encontrar. Livros de romance, histórias pra contar. Esses dias são preciosos, vamos celebrar. Quando se a saudade apertar, vou lembrar do calor, das risadas eternas, do nosso amor. Na dança do tempo, prontos pra viver. Esses laços nos guiam sempre a florescer. Aproveite os momentos, não tenha medo de amar. Cada instante é único, vamos nos encontrar. Livros de romance, histórias pra contar.